Na minha rua o silêncio é grito de quem já cansou de esperar. A água não vem, o tempo castiga, e o povo só quer o direito de morar. Buraco no asfalto, tristeza no olhar. O muro da escola veio abaixo sem avisar. Criança sem aula, futuro no chão. Mas quem prometeu virou a cara e deu a mão. Araçarigoma abandonada, cadê o cuidado, cadê a palavra? Torneira vazia, só lama e poeira, e a esperança escorrendo pela beira. Araçarigoma grita calada, sofrendo as dores que a má gestão não sara. Mas o povo é forte e vai se levantar, porque essa cidade merece brilhar. Araçarigoma abandonada, cadê o cuidado, cadê a palavra? Torneira vazia, só lama e poeira, e a esperança escorrendo pela beira. Araçarigoma grita calada, sofrendo as dores que a má gestão não sara. Mas o povo é forte e vai se levantar, porque essa cidade merece brilhar. No Cureto só restou lembrança do tempo em que havia esperança. Hoje é mato, é lixo, é abandono, mas não tirou do povo um sonho e o dono. Vereador Soro, só volta a eleição, mas o povo acordou, não quer mais ilusão. Com samba na rua e coragem na mão, vai reconstruir cada pedaço do chão. Araçarigoma abandonada, cadê o respeito, cadê a estrada? Escola caída, criança esquecida, e a fé resistindo em cada esquina. Ainda dá tempo de mudar essa estrada. O povo merece uma cidade bem cuidada. Araçarigoma é joia, é raiz. Tudo que a gente quer é ser feliz. Araçarigoma abandonada, cadê o cuidado, cadê a palavra? Torneira vazia, só lama e poeira, e a esperança escorrendo pela beira. Araçarigoma grita calada, sofrendo as dores que a má gestão não sara. Mas o povo é forte e vai se levantar, porque essa cidade merece brilhar. Araçarigoma abandonada, cadê o cuidado, cadê a palavra? Torneira vazia, só lama e poeira, e a esperança escorrendo pela beira. Araçarigoma grita calada, sofrendo as dores que a má gestão não sara. Mas o povo é forte e vai se levantar, porque essa cidade merece brilhar. Do que essa cidade merece brilhar. Porque essa cidade merece brilhar.